Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá. Parece meio estranho. É. Também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas se é amigo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro. Difícil é a gente explicar. Que é tão lindo. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá e orelhas de camelo, né, Atim? É. Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro, é claro, o mesmo é a gente encontrar. São os sonhos verdadeiros quando existe o amor. Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, e agora eu quero poder lhe falar dessa amizade que nasceu. Você e eu, nós e vocês, você e eu. É tão lindo. Oi, Espirro. Oi, Atim. É muito legal ter amigos, não é? É maravilhoso, rapaz. Mesmo que ele tenha bigodes de foca. E até nariz de tamanduá. Orelhas de camelo. Orelha de camelo? É, e a voz de taquara rachada assim, igual a sua, por exemplo. Ah, Espirro. E se tiver nariz de palhaço e barriga de ovo de Páscoa? Eu não tenho isso, ó. Amigo é amigo. E a gente tem tantos amigos, né, Atim? É isso aí, não se deve mudar. Amigo é pra sempre. É isso aí. Vamos conservar nossos amigos, né? E olha aí, todos nossos amiguinhos, todas as crianças.